Eu mantinha uma das questões que coloquei, que é porquê que as freiras, que eu acho que é essa coisa do religioso, sempre me incomodou, porque realmente, porque é que as outras pessoas não são igualmente religiosas, não é? Não faz sentido chamar-se religiosas. Porquê que as freiras, então essa terminologia, abdicam de serem teólogas de primeira? Em geral, são teólogas de segunda, eu já explico. As formações que os diferentes institutos e órgãos religiosos fazem são de uns 2 ou 3 anos de teologia, em geral fora do sítio onde as ditas cujas são oriundas, por exemplo, as escravas fazem a teologia em Madrid, portanto, espanhola e outras, não é? Portanto, e depois fazem o curso de Ciências Religiosas, que eu sempre achei que era um curso de Teologia de Segunda para candidatos ao sacerdócio que desistem e para freiras que nunca querem ser teólogas a sério, se contentam em serem professoras de moral ou catequistas. E realmente faz-me uma certa confusão que não assumam a sério a questão da teologia. E nos Estados Unidos nós temos imensas mulheres teólogas, em Espanha temos algumas, em Portugal, além da Julieta, e que não é da Faculdade de Teologia, por exemplo, não temos mulheres teólogas. Por outro lado, quase temos poucas. Não temos a Teresa Tolli, que é doutorada em teologia, mas quantas mais doutoradas em teologia temos? Temos a. Contam-se pelos dedos. Temos a Teresa Messias, temos a Teresa. Eu não sou doutorada. Pois, a Marisa. Temos meia dúzia, não temos mais do que meia dúzia, podemos dizer quantas são. Portanto, porquê é que querem ficar, ou se deixam ficar, ou escolhem ficar, num papel de segunda? Não percebo porque é que uma física, uma enfermeira, psicóloga, não estuda teologia a sério. Não percebo. Então posso ir. É que eu salto já a tua. É isso que eu quero. É assim. Essa questão de ser de segunda faz muita impressão. Eu primeiro, as suas primeiras palavras são assim: nós somos como uma família. E uma família onde não podemos ser todos a mesma coisa. Não todos podemos ser a mesma coisa. Obviamente. Eu costumo brincar que sou uma freira para gás. Não tenho, eu só vou dizer. Também estou com a irmã Julieta, que eu queria se aprender, e eu estava a dizer isso ao privado um bocadinho, fiz uns 2 anos de ciências religiosas, no sentido de dar a minha formação na área pessoal e de me ajudar na minha formação enquanto irmã, que é que nós me estudando outras coisas na área da teologia. Agora, não posso fazer teologia, mas temos que fazer tudo, eu não posso ser tudo, não é? Tenho, sou da área de educação, sou da física, depois fui para o meu pai de educação, e tenho agora. Tem muito doutrinamento nas ciências de educação e mais na área dos desenvolvimentos sustentáveis e dessas coisas. Pronto, eu gosto de entender esse mundo assim mais harmonioso. Depois posso falar disso um bocadinho também. Mas é a minha área. Se calhar, se eu fosse para a teologia, seria uma teóloga de segunda, assim. Não é? Cada um é também aquilo que é. Que também me faz pena quando vou a uma conferência ou quando vou a uma coisa qualquer. Ainda agora, se ficou lá há pouco tempo que me convidaram, olha para aquilo de só. Tá, não há uma mulher a começar a falar disto, claro que há. Faz-me imensa pena e também fico um bocadinho assim, mas porque é que não há mais mulheres? Contam-se com os dedos, tem toda a razão. É verdade. Se calhar temos aqui uma série de anos para trás onde esse acesso também não era tão. Era verdade. E portanto só havia algumas mais agarradas, ou alguns institutos colocavam uma irmã ou duas e que as colocavam ao frente. Graças a Deus há alegres que estão assim, há outras irmãs que estão assim. Isto é uma parte. Outra parte é a própria missão de cada um dos institutos. Há institutos que são mais vocacionados e que a sua missão na Igreja tem mais este desenvolvimento de teologia e outras coisas, os outros institutos precisam de outras situações. Estou a ver o meu, temos algumas irmãs teólogas mesmo. Tenho uma irmã minha também, que é doutorada em teologia, e temos várias irmãs em ciências religiosas, e não sei quantas é que são em teologia. É só algumas. Porque, em verdade, uma carreira académica, tirando essa última, nunca usa tanto em verdade, porque não era por aí que nós precisávamos de teologia. Para a nossa missão de estar na igreja, estar, era por outras razões. E se calhar porque também, sei lá, os candidatos não se abrem, não era por aí. Mas o meu instituto, a minha congregação, é a sua missão e é muito voltado para este estar inserido, e foi isso que também me apaixonou. Falar de Jesus Cristo, eu me apostava muito que Jesus Cristo estivesse em qualquer lugar onde pudesse estar presente. Em qualquer das coisas, a vida, os acontecimentos, as pessoas que me falavam de Deus, por onde eu andava, que eu pudesse também escutar mais este Deus imerso no nosso mundo, que ainda há um lugar estava, e que pudesse, Deus e a presença de Deus, pudesse estar em cada um dos locais, em cada um dos sítios onde às vezes até não é possível estar. Um Deus é físico, onde às vezes parece que não é possível estar. Então, Deus pode lá estar, e pode, claro que pode. E portanto, por isso eu disse uma freira pagã com muito orgulho, poder estar aqui e dizer-me, se você és professor de psicoquímica, não és de religião moral? Eu disse, não, é psicoquímica mesmo. E eu não falo, não podia, os meus alunos depois vão descobrir, eu nunca digo que sou irmã, mas depois eu vou descobrir sempre. E não falo de Deus nas minhas aulas explicitamente, mas falo de Deus sempre, tenho que falar, não é? Através da física e através de tenho que falar, eu falo, através da vida. E ele está aí. Agora, não é uma teologia académica, do ponto de vista. Há outros que o fazem, do qual, graças a Deus, recorremos, não é? Agora vou ter uma física, não é uma física teórica onde está, mas é uma engenharia. Pai, a ciência das coisas, eu costumo brincar sempre que é uma engenharia mais prática, portanto, não é de segunda, é uma outra forma de abordar as questões. E o facto de ser físico ou de ser de outras áreas de ciências, não sei, mas ela está a dizer que não sou pedagogia, não é? Portanto, de outras áreas de ciências, a presença de Deus também em outras áreas e em outros locais, ou senão não é só teologia pura, precisamos dela, precisamos de ler, precisamos estar, apesar de não ter estudado a série de teologia, preciso continuar a estudar, preciso continuar a ler, preciso continuar a estudo também. Não o faz academicamente. Mas isso não é como qualquer mulher batizada, qualquer homem batizado? Ah, eu gostaria imenso, mas acho que não é, infelizmente. Eu gostaria imenso. Então, o que é específico das religiosas? Qualquer batizado tem a obrigação de saber minimamente alguma coisa sobre a sua fé, alguma coisa em profundidade. Bom, mas eu agora vou passar a palavra. Vou pensar nessa sua fé. Como passa a expressão muito daquilo que a irmã Cláudia estava a dizer. E realmente uma das passagens de São Paulo, não é? Que diz que quem tem dom para falar, fala, quem tem dom para ensinar, que ensine, e depois de Cristo, a encarnação, torna Cristo presente em todas as áreas. E portanto não há uma área onde Cristo esteja presente e as outras não. Não há áreas pagãs. E se eu, de alguma maneira, podíamos ir de 8 a 80, se antigamente as mulheres estavam muito numa questão muito assistencial e que de alguma maneira é relativamente redutor, porque nós temos capacidades além da parte do assistencialismo, também pode ser a receita oposta, vamos todas ser intelectuais da parte erudita e académica, pois talvez haja quem se pertence aqui. Portanto, este leque alargado de dons e cada um no seu, acho que me faz muito, muito sentido. O que é específico de uma freira? Numa área que não seja especificamente religiosa? É uma boa questão que eu me pergunto muitas vezes, porque eu não acho que da mesma maneira que um casal jovem não sabe imediatamente as perguntas do que é ser casal, tem uma ideia daquilo que os outros chamam, não é? Vai construindo a sua noção de casal à medida que vai avançando, e de família à medida que vai avançando. Eu vou construindo a minha ideia do que é ser freira à medida que eu vou sendo. E, portanto, não tenho uma resposta do que é ser freira assim pronta. Mas aquilo que eu dizia, eu não sei muito bem o que é específico. Sei que o facto de ter Deus como eixo é para mim muito importante, como eu dizia há pouco, é qualquer coisa que desarruma o que há muito delimitado em mim. Se eu sozinha, sem esta dimensão de Deus, provavelmente me tornava, mesmo gostando das coisas, mesmo achando-as belas algumas, e sou uma pessoa que se assina rapidamente, também nas áreas de biologia, da química, da física, sou mulher racional, mas chegava a certa altura, a juventude passa, a saúde passa, os amigos passam, passa tudo, ah! Até o que fica, não é? Esta marca de imortalidade, esta só Cristo é que torna imortal aquilo que toca, aqui e agora, não é? Na nossa vida. E eu acho que esta mensagem, e através da psicologia, através da saúde, que é específica, pode ser específica minha. Teve há pouco tempo um professor que teve um homem novo, que a mulher é uma mulher nova, teve um problema grave de saúde de câncer, cancro, com dois filhos pequenos. Ele veio comigo chorar, não aguento, a minha vida está toda a cair, tinha acontecido uma data de coisas em Catadupa. E eu dizia, olha, nesse dia em que me disse isso, foi a parábola, quando eu fui à missa, e não é um homem propriamente de missa, que dizia que quando um dos homens dizia a Jesus Cristo, se tu puderes, podes salvar-me. E Jesus disse, se, então tudo é possível a quem acredita. E eu disse exatamente isto àquele professor. E ele tentou chorar. E de alguma maneira esta dimensão do possível, do resgatar ao não resgatável e de imortalidade, que mais sutil ou mais concreto, mais visível, é qualquer coisa que a sociedade, mesmo no melhor e no mais belo da química, tanto a nível das áreas da saúde, oferecem muito, mas não oferecem a esperança, não oferecem a imortalidade, não oferecem qualquer coisa que acho que só Deus é que oferece. Isabel, tudo o que disse qualquer cristão pode subscrever inteiramente. Aí não há nada que seja o desejo absoluto, o desejo de Deus, o levar-nos ao mundo. Nada disso é específico das freiras. Qualquer cristão faz isso. Ou a minha questão é, então ainda faz sentido ser freira quando isso é a responsabilidade de todos os batizados. Isso, por ser freira, é isso mesmo. É assim, não somos cristãs. Primeira vez. Claro. Só depois, há uma forma de viver, e que para mim, eu disse que é de facto o viver no concreto, a fraternidade, a fraternidade universal, não pela simpatia, nem pelos gostos de estar, de fazer família, e de se sentir efetivamente família dos outros. Está, porque para mim, uma fé não tem todas de saber teologia. Há sido uma comida. Porque, agora, o que eu achava muito interessante era que, de facto, que houvesse meia dúzia de freiras, uma de química, de biologia, de psicologia, de não sei quem, e nós olharmos para um assunto, olharmos para uma coisa, para um acontecimento, e eu dar a minha perspectiva teológica das coisas, me falta dar a perspectiva da física, da química, de dar o sentido do psicológico, de coisa, e estarmos todas mesmo das filosofias, das literaturas, e por isso porque hoje e o mal está e a gente ir só para uma especialização e não fazermos diálogo, não fazermos pontos com outros saberes, não é? Agora, nós antes de mais nada somos cristãs. Há uma coisa que eu estava a pensar relativamente àquilo que eu estava a dizer, posso? Talvez não seja uma questão de exclusividade, seja uma questão de enfoque. Ou seja, no sentido de quê? De que qualquer relação quer Então, isso é uma noção importante. Todo um príncipezinho, não é? Foi o tempo que passaste com a tua rosa, que era a tua rosa especial. Não, um casal, há muitos casais, mas são poucos que a gente vê que são, de facto, transformados como casal. Há muitas freiras, mas talvez nem todas tenham aquela transformação, aquela transfiguração, não é? Aquilo que nós apostamos e gastamos concretamente o nosso tempo, que é limitado, o nosso coração, que é limitado, a nossa inteligência, que é limitada, o enfoque que nós damos vai de algum momento transformar-se num enfoque e numa especificidade, que não é exclusiva, mas realmente que dá uma tónica particular. Eu não sei se as freiras têm alguma coisa exclusiva, mas que podem dar uma tónica. Pelo tempo que, em princípio, pelo espaço, pelo enfoque desta relação, que é o que constrói como qualquer outra relação, penso eu. Acho que é muito interessante isto que estamos a falar, porque é que há uns anos as coisas estavam todas tão compartimentadas, toda a gente sabia o que é, casava-se assim, não sei o quê. Eu no outro dia dizia uma das irmãs, às vezes, em compromissos educacionais, assim, dizia. Ao princípio era muito fácil para mim dizer, ou casavam, ou eram solteiros consagrados, ou eram freiras, ou pá, pronto, está feito. E hoje, de facto, temos aqui muitas fronteiras não definidas. E Isabel, acho que pôs aqui uma coisa interessante, que é a questão do enfoque, e às vezes andamos à procura tanto. O que é que este tipo? Nós temos que fazer uma coisa diferente, os outros têm que ser muito diferentes. E gastamos tempo que não interessa, de facto, a base, a frente estava a dizer, é específico, somos todos batizados. Somos todos chamados à santidade, somos todos chamados a seguir Jesus Cristo. Isso é, sem dúvida, aquilo que nos faz avançar e que nos faz andar. Agora, não fazemos todos da mesma forma. É? E a questão que a Irmã Julieta dizia há bocadinho, da vida comunitária, é essencial. Há outros grupos hoje em dia na Igreja que também o vivem. É verdade. Com nuances diferentes, é verdade. Se calhar a nuance também da minha vida comunitária é diferente das de Coração de Maria, ou das Franciscanas de Maria, também temos nuances diferentes. Mas há... Quando estávamos aqui a falar, e não vem de repente a imagem, não é? Quais são os institutos religiosos agora têm também muito esta interação com os leigos e se partilhamos todos o mesmo carisma e missão e fazemos coisas juntos. E eu estava a pensar, estava agora a ver duas pessoas, uma rapariga jovem, casada, que trabalha connosco diariamente, estava a ver uma outra rapariga que também trabalha connosco, fazem parte dos nossos grupos, dos nossos movimentos, das nossas atividades e quer ser solteira. Estão casados e tudo bem. Estamos ali a trabalhar e estamos à mesa exatamente como pares, não é? Estamos a trabalhar, a construir um encontro, a fazer um trabalho qualquer, em termos mesmo até da nossa própria espiritualidade, do nosso carisma, eles dão as sugestões, põem. Então, como nós, porque o Espírito fala a todos e, portanto, estão igual. Acabamos aquilo e, de facto, cada um vai. Ela vai para casa ter com o seu marido e o outro vai para a sua casa e eu vou ter com as minhas irmãs. E aqui está diferente, e se calhar esta partilha de vida. Connosco, o resto, depois eu posso dizer sim, pois, exatamente, e nós temos algum horário para rezar, mas os companheiros cristãos também têm, graças a Deus e bem. E depois nós fazemos retiro, não sei quanto, e graças a Deus, há outros que fazem muito mais que eu e rezam muito mais do que eu, e ainda bem. E agora, há aqui esta especificidade, e a outra especificidade da vida comunitária, e a outra que identifica, se quiserem ver agora, que os castros e a vida religiosa, que é a questão dos votos. E isto para mim hoje está fresquinho, porque nós, hoje é a Anunciação do Senhor, é um dia muito especial para a nossa congregação, e é o dia que renovamos os nossos votos. Então, há um bocadinho às 5 da tarde, as minhas irmãs acabámos de renovar os nossos votos mais uma vez. E, portanto, isto é esta consagração e esta entrega ao Senhor, no dia a dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, não é? De entrega a Ele, na nossa. Desta forma de viver, como serve a Nossa Senhora de Fátima, não é? Como, não importa o que estou a fazer, começámos por aí, não é? Não importa o que estou a fazer, não importa o trabalho que tenho agora, não importa como estou, não é? Como estou nesta entrega, como vivo os votos e como vivo com as minhas irmãs. Não onde estou, agora é que isso é uma merda, mas amanhã posso estar no quarto, então estou a fazer outra coisa qualquer. Eu sinto que tido é no fundo, nós temos de encontrar, deixa-me ver, Deus pode não servir para nada. Só que sem Deus teremos dificuldade em nos sentir como pessoas, no sentido de transcendência do imortal. Portanto, dá-nos um sentido à vida, dá uma plenitude da vida, dá um colorido à vida, que na vida religiosa, e a Dona Falda trouxe à baila os votos, e isso é, neste momento, o que identifica a vida religiosa, constituída por de coisa que pronto. Nós, é verdade, ainda hoje eu fui bombardeada, porque nós temos boas casas, nós temos isto, que dizem tal, falam muito bem, da pobreza, fazem voto de pobreza, mas não lhes falta nada, nem sequer boas casas para viverem, não é? A verdade é que, como toda a gente, podem viver de uma forma ou de outra. A coisa do certo é que, pessoalmente, não temos nada. E se eu quiser dispor, não posso dispor porque não tenho. Não posso dispor porque não tenho. Não é? Esse talvez seja o mais compreensível. Agora, há outra coisa que na pobreza, e isso é específico da vida religiosa, que é nós, temos os nossos ordenados, aquelas que têm, ou as pensões, nós não ficamos com nada disso. Isso é pertença da comunidade. Depois, a comunidade dá-nos aquilo que nós precisamos, mas nós não é meu, eu neste momento já sou reformada, não é minha a reforma que me vem todos os meses. É da comunidade. Portanto, há este, por isso, nós, eu neste momento estou a viver numa comunidade, somos 6 irmãs, a que tem a pensão um bocadinho maior, sou eu, que não chega a 400 euros. Portanto, as outras irmãs, como são mais velhas do que eu, reformadas e primeiras do que eu, têm, e uma não chega sequer a 200 euros, tem 190, não sei quantos. E seria impossível fazermos face à vida se não tivéssemos tudo em comum. Isto também se mora com uma. Tudo em comum. Algumas. Algumas. Mas a pobreza não é exclusiva. Mas quando eu saio, os votos não são exclusivos das irmãs. Não, não. E o Evangelho? É uma questão de interpretação dos votos. O que é que vocês querem dizer? Não, pois, e por outro lado, é assim: a vida religiosa. Jesus não mandou ninguém ser feira na verdade. Isto bem aparece já depois do século. Assim, a vida já como está hoje, é no século VI. Que aparece, que é quando a Igreja já está tão diluída e que já não se percebe a comunidade cristã, há a intuição, e foi São Bento o primeiro a reunir em termos de comunidade, é um grupo que lembra a Igreja os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência. É a memória de que a vida não acaba neste mundo. É a memória de que há algo mais para além do fazer e do estarmos aqui. E, portanto, claro que a ofenda pode provocar, mas vocês hoje não nos provocam nada, não fazem memória com nada, não nos interpelam nada, a Igreja nem dá conta que vocês existem. É verdade. Está a pôr palavras na minha boca. Nasceu para ser memória da mensagem de Jesus Cristo, da mensagem de somos de uma memória muito adormecida. Olha, temos nos espevitados. E eu até digo mais, vocês espevitem-nos. Ora, eu acho que sim, vamos então passar às perguntas.